My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Esse é o 4 Games Podcast e hoje a gente vai falar sobre a relação de homem e mulher e videogame. Ou mulher e videogame, né? Eu sou Shinkoio e... Eita, é a melhor coisa do mundo. O foda é que a mulher vem junto. Eu sou a Lilo, a doutora Lilo. E dizem que a mulher quer o sexo frágil, mas por que o homem tem medo de injeção? Você tem medo de injeção, Igor? Eu tenho. Não adianta mentir. Acho que é por isso que eu não me drogo. Eu sou o Vivard e Guitar Hero agrada todo mundo. Até as mulheres. A minha não. Não? Não. Ah, então temos problemas. Temos problemas. Estamos aqui nós para mais uma leitura de e-mails, sem pausa no E. Ou E arrastado. É. Vamos fazer aqui a nossa jogada nova, né? Jogada nova? É, como você pagou o mico da última vez, é o meu nessa agora, né? É? Qual que foi seu mico? Meu mico? Eu vou estar... Bom, você não tá vendo, eu tô aqui de Samba Canção Florida para agradar as mulheres, né, que estão ouvindo nosso pod. Ou agrado ou pra gente definitivamente não ter público feminino, né? Não, é agrado. A mulherada vai ficar louca. Ainda bem que isso daqui não é um videocast. Exato. Eu vou, estou aqui com algumas cartas na cueca e vou jogar pra cima. Não, eu não vou pegar isso não. É, vai ter que pegar, rapaz. Você escolhe, pega a que tá na frente e atrás. Primeira carta. Isso, foi. É que saiu uns pelos juntos. Não, vou ler aqui sem encostar. Primeira carta é do Mário Henrique Perim Bernardo. Eu não conheço esse cara. Né? De São Paulo. Bem São Paulo, porque se eu não me engano ele tá na Paulista, né? É, bem São Paulo. Aí, pessoal do 4 Games, o pod está muito bom mesmo e tenho me divertido bastante com as besteiras que vocês falam. A melhor parte do pod é não ter que aturar o Shinkoi escrevendo tudo errado. Pois pelo menos falar ele sabe certo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho que agradecer que no nosso site nós temos um revisor. Mas quem já conversou comigo online deve sofrer um pouco mesmo. Por dois podcasts vocês falam de um cara que pediu pra eu mandar um salve, mas não mandou um e-mail e só um comentário no blog. Sou eu esse cara? Não. Bem, se for, mouse ele. Não, não foi você. Não. O Mauro era aquele cara que tava falando mal, que achava podcast uma bosta e começou a gostar por causa do nosso, né? É, idiota. Eu tô até mandando esse pra me redimir. Redimir do que, cacete? Ainda tá se sentindo ainda, tá achando que é importante. É. E completa aqui. Então é isso, muito sucesso pra vocês, já que a merda da nossa faculdade não serviu pra nada pra nenhum de nós. Que bonito. Esse cidadão estudou com a gente, né? É, ele estudou com nós. Ele é o nosso coçador de Rock Band. É, ele é o nosso nerdmore, né? E é verdade, é o coçador do Rock Band. Toca guitarra coçando. Coçando o pinguelo da... Chacoalha o pingalinho. Agora eu vou ler essa aqui que eu tirei, vamos ver. Essa você até tirou de um lugar especial, né? Ah, voou tanta coisa daqui que eu nem sei de onde saiu. Essa tá é do... até com uma cor meio diferente. Não, tá meio amarelado só. É do Jorge Constanza. Jorge Constanza, que beleza. É Jorge ou Jorge? Esses nomes é foda, que é que nem Michael, né? Você não assiste Seinfeld, não? É mesmo, Jorge Constanza é o cara do Seinfeld, o careca lá. Puta que pariu, agora... Ah, é, estamos importantes. Tá vendo? Vai ver uma mulher disfarçada. Apesar que o Jorge Constanza, ele é um puta no jogador. Tem um episódio do Seinfeld que ele joga Frogger, que é do caralho, viu? Não lembro. Eu já assisti bastante Seinfeld, mas não lembro. No não. Final ele tenta atravessar a rua, aí a câmera mostra por cima e é igualzinho o jogo do Frogger, atravessando a rua. É genial esse episódio. Sobre o último pod, primeiro de tudo, Braid é puro puzzle, viu, Vivaldi? Então, tá. Os elementos clássicos de jogo de plataforma são mera distração à primeira vista. Depois é só puzzle pra fritar o cérebro. E segundo, eu não vi vocês falando sobre NHL 2009 na categoria de esportes, que é um jogão mesmo, nem sobre a falta do Euro 2008, já que é muito melhor que o FIFA e o Pro Evolution Soccer, pena que isso ser um spin-off. Olha, melhor que o FIFA 2009 não é, né? Mas tudo bem, fala aí. Não, a gente comeu essa categoria, que você veio lá falando melhor esporte coletivo e o melhor esporte de suruba. Não, era melhor esporte individual. Individual e agora o coletivo. E o coletivo, mas a gente pegou essa porra do site oficial, né? Eles que não colocaram, acho que não tem essa categoria, sei lá. Não, tem sim, o nosso copia e cola que falhou. É? É, comeu. Então tá, mas o NHL 2009, olha aí, puta, jogo de hockey é do caralho. É melhor que muitos jogos de futebol. Mas sobre o Euro 2008, assim, ele é infinitamente melhor que o FIFA 2008. Mas, assim, que o FIFA 2009 eu acho que não é, não. Acho que o 2009 tá mais lisinho, assim, tá rolando melhor. Ele já vem com lubrificante. Ah, tá, beleza. E, Shinko, ninguém consegue escrever meu nome certo o inteiro. Wii não é videogame de criança, é videogame de família, porra. Já que todo moleque que eu conheço só pensa em jogar Wing Eleven ou qualquer shooter. Agora bota o Wii na mão da sua família pra ver o que acontece. É diversão total. Concordo. Concordo, tá. Mas o meu ponto de falar que Wii é coisa de criança é justamente por isso, que qualquer noia joga. Noia não entendo como... Meu, tem criança que joga melhor que você, fio. Sim, sim. Que eu não tenho coordenação, entendeu? Meu negócio é apertar botão. Não, não tô falando do Wii, tô falando de qualquer videogame. Mas sempre vai ter algum moleque de então, 10 porra. Anos. Ah, é o meu ponto. Pra mim, a Nintendo sempre teve esse estigma. É modo de falar, não se ofenda, por favor. E no mais, concordo com tudo o que disseram. No More Heroes é fodão, Grid é o melhor mesmo, e Nico é um dos personagens mais carismáticos dos videogames. Pode respirar pra ler os baratos. Eu estou parando de respirar um pouquinho pra poupar nossa edição, e até porque tá. O nosso tempo tá meio curto. É, tá apertado mesmo. Bom, mais um aqui, esse merece uma musiquinha especial, né? Esse aqui é aquele cara doidão lá do... É o cara do salve, rapaz. Ah, agora a gente vai dar salve em todo o programa. É. Vou começar a comprar salve. É do João Luiz Campos. Botou até o nick dele aqui, Johnny Rider. Ele é nosso ouvinte virilha verde. É, ele é de Grande Ribeirão Preto, pra ser mais exato, Cravinhos. E aí, galera do 4Games? Bom, já vou começar com a puxação de saco, parabenizando pelo pod mais agradável que já ouvi, apesar de ainda não ter ouvido os episódios do 007. Porra, a gente fez esse achando que ia ser um dos mais populares e acho que é o que a galera menos ouviu, né? Eu acho que quem mais gosta, o pessoal que gosta de jogo não curte muito o 007, é. Né? Assim, os públicos mais assíduos. É, ele manda aqui um salve especial pro meu colega de moderação, Vivardi. Ele é a gente moderador de uma comunidade de Xbox 360. E ao seu parceiro Shinkoio, que de início me parecia um mala, porém vi que ele não é e me acostumei ao seu humor do caralho. Ah, eu sou um mala? Não, ele viu que você não é. Ele escreveu meu nome certo. É, mas apareceu. Ele deve ter dado Ctrl-C, Ctrl-V. Não, não, esse negócio do mala eu tô achando que você fala pros suas amizades que eu sou um mala. Louco? É, eu já tô vendo. É contato seu isso aqui. O cara já entrou no negócio pensando que era um mala. Tô sacando já. Ele continua aqui. Eu sou um gamer da mesma época de vocês e por isso me identifico tanto. Porém, com um nível de conhecimento e experiência bem abaixo que possui. Você que pensa, meu filho. Se a gente não dá uma... Um Google? Um Just Google It básico antes de cada podcast, a gente se fode. É, temos uma lição de casa antes de cada. É. Podcast também é um incentivo pra gente jogar, né? É. Que na minha região, eu e mais alguns heróis da resistência sofremos porque aqui só rola cana e sertanejo. E ainda 98% da população acha que videogame é brinquedo. Como já foi dito no pod de irritantes. E caras como eu, que curte games e um bom rock, são meio que marginalizados. Sobre o último pod, concordo plenamente sobre a lista e rankings de gringo, que são meio que sem noção mesmo. E sobre a análise do Vivard sobre os portáteis, tenho a mesma ideia. Acho que jogos longos e tal não caem bem. E sobre os previews 2009, sou esperançoso com Resident Evil 5 e Street Fighter 4. Olha, eu não espero muito Resident Evil 5, não. Ninguém tá esperando mais. É, depois que saiu esse demo aí... Resident Evil 5 tá sendo puramente pro povo que se importa com a história. Sei lá, viu? E vocês disseram que fazia uma cara que não saiu um Ghostbusters, mas saiu sim, em 2003, se não me engano, pra PlayStation 2. E ainda um caso raro, pois ele tinha narração em português lusitano. Eram outros personagens, mas com o mesmo esquema de jogar raios e jogar armadilhas para guardá-los. Ah, para aí. O que saiu para Play 2 chama Ghost Hunter. Opa! Que é da Namco. A tradução fica certa, porque aí vira caça fantasma, né? Aí esse Ghost Hunter é um jogo da Namco, que é do caralho, muito pouco conhecido para Play 2. A versão pau dele, a europeia, tem em português. E ele é o estilo do caça fantasma mesmo. E o cara é a cara do Brad Pitt, rapaz, que você controla. Isso é bom? Bom, pra quem gosta, né? É um atrativo pra mulherada, velho. Tem uma história interessante e tem nota 9 em tudo que você jogar, rapaz. É engraçado que antes de fazer esse pod, eu tava jogando essa porra pra fazer o review. E o negócio é porreta mesmo. Ele continua aqui. É isso aí, galera. Por enquanto é só. Continue com essas ótimas sacadas. Tô sempre aí se precisarem. Mando... Ah, o cara é tipo que nem a Xuxa. Criançada, posso mandar um beijo pra minha mãe? Já estamos ficando famosos, pô. Manda um salve pros nossos parceiros Carlos e McFly. Tá mandado o McFly. McFly, tá, a gente precisa dele de volta de novo. É. Tem uns e-mails aqui de umas fãs fervorosas pedindo por ele. Você acredita que a gente já mandou até. Já mandou não, já recebeu até e-mail com calcinha anexo? Bom, e aqui alguns jogos que ficaram faltando no. É, nós esquecemos alguns de propósito. Pra ver se vocês lembravam. É, pra ver se alguém se tocava. E teve um que foi de propósito mesmo, que tá ilustrando a nossa página principal. Não teve nenhuma alma que percebeu essa porra. Que é o Asilo Arkham, é, do Batman. Seu Batman agora mandando ver lá no Asilo. Que não tem nada a ver com o Gibi, o jogo, conforme muita gente fala. É só uma aventura lá no hospício mais querido de Gotham City. É, e entre outros, o Brutal Legend. Brutal Legend, que é o jogo do que você controla o Axel Steel, do Guitar Hero, com a voz do Jack Black, dando porrada no a la God of War num visual cartunesco. Se você quiser falar sobre cada um desses, vai dar mais meia hora de meio. Ah, tá, vou falar rápido então. Indiana Jones, Staff of Kings. Que vai sair pra Play 2. Que beleza. E o isso, ó. Call of Duty World Warfare 5, que é o. É, pro povo que ficou falando que o Call of Duty World at War lá era o 5, tomou no temba. É, não deixa de ser, né? Então esse aí vai ser o 6. Mas tem 5 no nome. E agora, rapá? É, os caras são ignorantes pra cacete. Podia acabar com os números. Red Faction Guerrilla. Esse vai ser do caralho, hein? BioShock 2. Sem comentários. I Am Alive. Eu sou a lenda. Uncharted 2. Hunter Deep. Que porra é essa? É alemão essa merda? Parece, né? Engraçado que eu peguei o review dele numa revista alemã. Então continuação de Play 2 aí, joguinho lindo. Nosso Pitfall versão moderno de Nosca. Nos lembra o cara que inventaram o Crash Bandicoot. Beleza. Metal Gear Solid pro iPhone, que não deve ser uma bosta. Infamous. Aquele joguinho lá do... Contava o cara soltando rainha no PlayStation 3. E um novo Tom Clancy. Aí tem as coisas certas, né? A gente não falou que vai sair um Tom Clancy, mas sempre vai sair um Tom Clancy. Sempre vai sair um Tom Clancy. Sempre vai sair um Mario também. Pode ter certeza que vai sair Mario alguma coisa. É. E vai sair dois jogos de boxe esse ano pra Wii, que agora parece que vai aproveitar o controle, né? É, o Donkey Kong Boxing e o Punch-Out. E o Punch-Out tá foda, rapaz. Esse sempre foi foda. Eu tô empolgado. E um recadinho muito importante, agora temos feed para iTunes. Ou RSS. E não funciona só no iTunes não, viu? Se vocês meterem no Inamp, na torradeira, funciona também. Testado e aprovado. Aí você... O pessoal que é forgado pode já colocar lá e baixar direto os nossos pods. Maravilha. Aí visita o site, cacete. A gente não faz propaganda de nada por enquanto, mas lê o que a gente escreve também, né? É bom. Agora eu pergunto pra vocês. Qual podcast já gravou uma consulta com a sua psicóloga? Hã? Você vê como a gente é foda. A gente não chama qualquer pessoa, não. Vocês vão contemplar agora uma coisa inédita no mundo dos podcasts. Será? Pelo menos no mundo de podcast de videogame com zoeira, é o primeiro. Em português. Isso eu posso afirmar com certeza absoluta e rigidamente. É, muito bem. Falou? Então, estamos aí. Hoje nós temos uma convidada especial para nossos ouvintes que pediram a voz feminina, né? E não... A gente fez um teste aqui de emular a voz e a minha voz não fica feminina nem com o emulador. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Então trouxemos aqui para debater esse tema polêmico que vai dar muito... A gente fala manga pra pano. Trouxemos a doutora Lilo. Certo? Então vamos começar aqui falando dos primórdios dos relacionamentos. Não primórdios dos nossos relacionamentos, mas sendo uma base padrão da sociedade. Desde quando o homem pegava a mulher pelo cabelo, dava uma porrada e levava pra caverna segurando pelos cabelos. Certo? Eu não gostei desse termo. Não, mas esse termo é quando a gente fala de primórdios de relacionamento. Ai, que vem na sua cabeça. Que hoje em dia é a mulher que faz isso com o homem. Aí ela puxa por outro lugar. Pela carteira. Beleza? Já começamos polêmicos. Falando dos primórdios aqui, nós temos um exemplo que acho que essa discussão que a gente vai falar começou com a tecnologia. Então, podemos dizer que a primeira invenção que causou briga foi o rádio, né? A vitrola. A vitrola foi depois. Foi antes. A vitrola e o rádio. A transmissão de rádio foi depois da vitrola. Exato. Isso é tão estranho quando falar que o fósforo foi inventado depois do isqueiro. Mas ali é verdade. Aí teve uma evolução, certo? Inventaram aquela maravilha que é a televisão, inventaram aquela coisa que é uma tortura, que é a novela. É, com a televisão veio a briga de assistir novela ou jogo de futebol. Exato. Que novela é muito mais legal que jogo de futebol. Duro foi quando inventaram o controle remoto, né? Porque aí os homens dominaram. É nada. Foi aí que a mulher começou a bater no homem. Até aí o marido mandava a mulher levantar e trocar de canal. É lógico. Vai, né? Por isso tem que... registro disso. Tem sim, você pode ver que todas as mulheres do início da era da TV eram magrinhas. Eram praticamente pin-ups. E os maridos gordos. Exato. Era um estereótipo. Já acabamos de desvendar como é que está se formando a humanidade. Até chegar no futuro que é o Wally. Você tá falando do desenho da Disney. Tá. Tem outro Wally? Você precisa do desenho da Disney? Onde está o Wally? Ah, tá. Até o One. Entendeu? O negócio foi evoluindo, certo? Inventaram outras modalidades de programa. Até que um cara que não tinha o que fazer inventou aquela jossa que a gente já falou lá, que é o Pong, certo? Que eu nunca vi uma mulher jogando com o homem Pong na vida. Eu já vi o Andy Roddick jogando contra o próprio Pong. Quem é Andy Roddick? É um jogador de tênis. Você nunca viu esse vídeo? Não. Que ele entra, eu acho que é Roland Garros. Ele entra pra jogar, aí ele vê no placar assim que tá escrito Pong, né? O Andy Roddick versus Pong. Ele olha do lado, adianta, tá um bloquinho adianta, do Pong lá. Você vai ter que pôr grilinho nessa parte. Vou ter que botar o vídeo no post. Exato. Não, então vai rolando, aí tem um jogo de tabuleiro e tal, né, que mesmo assim não chamava a atenção da mulherada. É, acho que desde quando o homem queria jogar jogo da velha riscando no chão, acho que a mulher já reclamava, né? No começo, acho que o homem falava assim, sai daqui que você tem roupa pra lavar, né? O que chama jogo da velha, será, hein? Será que no começo eles jogavam a velha? Será que ele jogava com uma velha? Isso é um sinal do que pode... É um sinal de que a mulher também participava. A mulher influenciou. Ou o cara falava, vamos deixar essa velha aí no tanque e vamos jogar. Ou foi a velha que inventou. Será que o primeiro jogo do mundo foi inventado por uma velha? Não, mas o jogo da velha não é o seu primeiro jogo do mundo. Não, o Tetris aqui não é. Vai saber se os caras desenhavam Tetris na areia. É na Rússia, né? Na neve. Né? Na neve. Ai, que merda. Não, então. Continuando a... Travou. Era o raciocínio. Esse negócio de falar feminino e masculino está me confundindo. Normal. Normal, né? É, os homens se confundem facilmente. É que você abriu duas caixas ao mesmo tempo. Aí dá problema. Quando você abre várias caixas, dá problema. Esse vídeo a gente vai ter que colocar também. Essa é uma bela introdução para todo mundo perceber a diferença entre homens e mulheres no sentido mais lógico. Nossa doutora aprova o vídeo? Não. Na próxima a gente tem que chamar um doutor. Continuando. Aí tem então, cinema, né? Aquele negócio. Homem gosta de Rambo, mulher gosta de Dirty Dance. E é difícil achar uma mulher que gosta de Rambo, né? Esses dias nós tivemos uma discussão muito interessante. A gente tava falando que mulher nunca gosta de filme de ficção, né? E eu cheguei numa conclusão que elas adoram filme de ficção. Não existe um filme de ficção maior do que Dirty Dance e O Vento Levou. Aquilo não é pura ficção. É mais fácil você voltar no tempo no futuro, você tá brigando com um sabre de luz, do que ter aquele relacionamento. Tô certo, doutor? Não. Ela só vai falar isso, pode ser. Você pode copiar um não só e soltando pelas perguntas. Na verdade, por que que homem gosta de assistir Rambo? O que vocês acham? Porque, assim, temos o primórdio da cabeça do ser humano, certo? Ah. O ser humano é... Ele tem um instinto de ser atraído por curiosidade. Não, por ele mesmo. Sim, é curiosidade. Não vai querer falar disso com uma psicóloga. Sexo. Né? Violência. E Rambo é violência, certo? Ah, eu já acho que são traços homossexuais. Todo homem gosta de adorar o próprio corpo e quando vê um corpo sarado, tá lá pra assistir. O Rambo, não, ele tá sarado? Ah, magrelo é que ele não vai estar, né? Sabe que é foda no Rambo? É que no 4 ele tá bombadaço, né? É, no 4 tá ele tá com as veias pulando, né? Aí depois é chamado pra assistir Brokeback Mountain e não quer, porque fala que é filme de viado. Não, mas sabe que eu assisti o Brokeback Mountain? E nem aparece os caras sem camisa. É, pois é. E é esquisito esse filme. Aí o... Porque, sabe o que ia ser legal, Brokeback Mountain? Se colocassem dois caras que têm estereótipo de ser macho mesmo. Ué, cowboy não é, é macho, não meu filho. Não, que cowboy é macho? Lógico que não. É. Você acha que fazer passinho e ir lá no Estância Alto da Serra é coisa de macho? Mas isso cowboy não é cowboy. Isso é gente não, metida não. Cowboyzinho. Eu tô falando, eu queria que colocasse assim um ator tipo Sylvester Stallone e Hulk Hogan. Sacou? Tendo um relacionamento. Aí eu ia acreditar. Aqueles caras já tem cara de enviado desde o começo. Primeiro que fazer um negócio desse tem que ser ator, né? Você vai achar que bombado que é bom ator hoje em dia. Uhum. Aliás, na história do cinema. Bombado é bom. Mickey Rourke. Mickey Rourke é bom ator, ele tá concorrendo ao Oscar. Falou. Só que você acha que o Mickey Rourke vai beijar outro cara no filme? Meu, pagando? Mas ele não funciona assim, não. Pagando, rapaz. Até eu. Até eu, até eu, até eu. E é que eu não sou bombado, hein? Oh. Pra quem catou aqui em Basinger por 9,5 semanas, você querer beijar homem? Mas sabe, eu não vou com a cara da Kim Basinger, não. Eu também não, mesmo assim, a mulher foi ícone nos anos 80. É? Oh, ela é. Tá no Batman, né? No terceiro? Não. Não, no segundo. Segundo? Que é o do Jim Carrey. Esse é o terceiro. É mesmo? E a gente não respondeu a pergunta dela, tá enrolando, né? É. Qual que é a pergunta mesmo? Do cara bombado lá. Ah, tá. Responde aí, Jorge. Eu acho que armas falam mais alto. É, nunca reparo o cara bombado, entendeu? Eu não fico reparando na depilação que ele tá. Eu não fico olhando essas Tanto coisas. Tanto é que no Cassino Royale, vamos falar de 007, a cena que todo mundo reclamou foi ele saindo da água com aquela sunguinha. É. Todo mundo quem reclamou? Todo homem reclamou. Você entra na comunidade 007, bota lá Daniel Craig e sunga. Vai falar, ah, uma cena de viado. Esse filme é pra viado, só por causa dessa cena. O filme é pra viado. Apesar mas que todo mundo gostou. Apesar que a melhor cena do filme é ele apanhando pelado. É mesmo. Ah lá. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. Esse daí é pra satisfazer a inveja de vocês. É, eu sinto inveja do cara tá dando porrada no saco dele. Eu queria dar umas porradas em várias pessoas daquela forma. Sim. Entendeu? Você é sabe, verdade. Ele falou que é a arma que atrai, né? Mas você sabe que a arma significa poder, significa falo, né? Ó. A arma é um símbolo fálico, então. Exatamente. Apesar que eu nunca vi um filme de que o cara está armado em sentido fálico. Filme de ação. Quem é o Rambo 4? Qual que foi a cena mais comentada? Aquela que ele atira, que tá com a M50? É, na real ele só faz uma coisa no filme, que é subir em cima do caminhão e matar todo mundo. Que é essa cena. E essa cena nem, não é ele que chama a atenção, é o Gore. É, mas mesmo assim. Assim, falando no Rambo, o que você repara no corpo do cara? A única coisa que eu lembro do corpo dele é ele costurando o braço lá quando ele cai. No primeiro. Então, mas o material proibido vai pro inconsciente. Na verdade, você satisfaz o seu desejo. Ah. Né, de ver o homem aí depois pelado. Você vai sonhar que você tá chutando um saco de lixo. Isso, aí você vai descobrir que você tava catando o Rambo, você entendeu? Nessa aula. Não. Tá bem? Então deixa foi pro inconsciente. Então, será que é por isso que eu não consigo assistir um pornô de lésbica? Não consegue? Por quê? Porque eu tenho que ver um filme com o cara comendo a mina. Não consigo ver as minas se lambendo. Isso é preocupante. Por quê? Ele precisa ver um homem no filme? Ele não consegue ver duas mulheres? Todo homem tem essa fantasia agora de ver duas mulheres se catando e chegar. E tá lá no meio. Eu preciso ver um cara pra imaginar eu lá no meio. Mas você ele é o meu representante, o Rambo. Pode ter 15 mulheres, tem que ter um homem. É, o Rambo, sou eu ali no filme, entendeu? A gente se põe no lugar do cara. A gente não fica babando pro cara. A gente se coloca no lugar dele. Quando a gente vê o Adrenalina lá, com aquele cara lá. Fala um filme decente, pelo menos. Adrenalina é do caralho. Vai sair o 2 agora, o... Nossa, nunca nem ouvi falar do Mandando bala. Jason Statham. É isso, mandando bala. Você se põe no lugar do cara, certo? A mulher não gosta porque ela vai se pôr no lugar de quem? Da mulher que é sempre indefesa nesses filmes. É sempre indefesa e o cara vai dar uns caras. Aqui é uma cena do caralho, ele captando a Casita de Jones. Qual? O Mandando Bala? Mandando Bala. A Mônica Bellucci. Ah, a Mônica, Bellucci. É, porque eu me confundo, né, você sabe. Elas são parecidas, só muda o tamanho do peito. Eu acho elas parecidas, não. É, muda um pouco a boca também. Ah, eu acho que é melhor a gente continuar falando do filme. Não, então, você se põe no lugar do cara. Sempre que você assiste um filme, ou até joga um jogo, ou você ouve uma música, pessoas que ouvem música de verdade vão ver a letra e tal, ou às vezes vão se imaginar tocando, alguma coisa do tipo. Coisa que o Rock Band favoreceu pra gente, certo? E no filme é a mesma coisa, você vai se imaginar no lugar do cara. Tá, tem filmes que você não vai se pôr no lugar do cara. Tipo, você vê um filme que o filme inteiro é um veinho, que fica plantando milho. E é esse filme que as mulheres gostam, né? Não. Não. Você gosta daquele filme do Brad Pitt lá, o Lendas da Paixão? Nem assisti. Deixa eu tentar outro filme. Fala um filme aí de época. Cruz. De época? É. Pássaros Feridos. Também não. Ai, meu Deus. Vou tentar outro. Eu gosto do Clube da Luta. Toma! Por quê? Por que você gosta do Clube da Luta? Porque você gosta de assistir filme de lésbico. Não. Lésbico não, de... De lésbico. Na verdade, eu gosto de ver homem apanhando, assim, sofrendo, etc. Ah, então você gosta e lá mostra do bem a fragilidade do homem. Isso quer dizer que você deve ser fã de Jogos Mortais. Ah, gosto. De qualquer tipo de filme slasher. Ah, eu gosto. Mulher adora filme de terror assim, desses mata-mata. Não, é, eu gosto de mata-mata. Gostou do Berg? Gostei. Berg é bom. Tirando a parte da putaria, que eu acho que eles perdem muito tempo com. Aquilo é o clímax do filme. Parece uma coisa assim, o Albergue 2? Não. As mulheres devem adorar o Albergue 2, porque no final tem uma cena de castração explícita. Olha que legal. É, tá vendo? Que legal. Tá vendo? Mulher adora esse tipo de filme. Você... Eu vou fazer a pergunta, tô com vergonha. Faz logo. Você já assistiu algum filme do gênero pornô só com homem? Só com homem, não. É o que eu ia falar. Você tava falando que é um problema ele não gostar de filme de mulher com mulher, mas você... Não, mas assim, eu nem assisto filme pornô, como que eu vou... Não, sei. Agora você se imagina. Você vê o Brokeback. Achei super legal. Se tivesse uma mulher no meio dos dois, um sanduichinho. Uma qualquer dança do machixe. É o contrário, né? Mas faria mais sentido. Faria essa dança errada, porque o certo é ter dois homens e uma mulher, né? Como certo? Porque se tem um homem e duas mulheres, não encaixa. Mas aí tinha que ficar um homem, outro homem e a mulher na frente. Meu Deus. Não é? Os seres humanos não são que nem pecinhas de Lego. Tá falando de encaixa você. É, você tá falando de encaixa. Mas as pecinhas de Lego, elas encaixam atrás na frente. É. Certo? A mulher, ela cansou de pôr uma pecinha de Lego que encaixa nos dois lados. Ah, entendo. E você tava com vergonha de falar outro negócio. Ai, meu Deus, o que eu falei? Por isso que as mulheres gostam de jogar joguinhos do Lego. Pronto, vai falar que joguinho do Lego é fálico. Não, mas tem uma conotação subliminar agora, que nós percebemos nossa reflexão. A gente já tá com 20 minutos de gravação e não falamos de videogame até agora. Não, nós estamos falando no meio, nós pode ter uma hora, certo? E nesse esquema de filme aí, a gente tá dando uma conotação social, certo? Por que mulher gosta tanto de novela? Vai continuando a discussão. É porque tem muita fantasia, né? É aquilo lá que você tinha falado. Fantasia, né? É pura fantasia. Ela sai um pouquinho do mundinho dela de rotina e começa, aí entra no personagem, viaja, se apaixona. É mais ficção do que Star Wars, essas coisas. Rambo não é ficção, Rambo já tem um... Ah não, ele mata todo mundo e não é ficção. Não, não deixa, é forçado, mas não é ficção. É, é possível, é mais possível que nem a... O que é a novela agora? A da Índia, é um monte de indiano branquelo, né? É mais possível do que isso. E a mulher mata outra lá e quer... Não, essa já aí já acabou. Ai meu Deus, tá desatualizado, hein? Ah, eu não acompanho. Eu tenho um ódio mortal de novela. Elas tomam conta da minha TV, me impossibilitando de jogar. Por isso que eu proibi meu sobrinho de jogar videogame na TV de baixo. Porque é a TV da novela. É a TV da novela. E o foda é que a novela agora se estende até o Big Brother. E assim, se você comprar outra TV, compra uma TV legal pra você colocar no quarto, porque a TV da sala é da novela. Mesmo assim, é uma situação foda. Porque agora nós vamos entrar naquela discussão do videogame. Videogame mulher. É uma coisa que demorou pra entrar. Como assim? Ai, meu Deus. Demorou pra pegar. Se atufaram. Certo? Tanto que só foi lançar videogame rosa quando saiu o PlayStation 2. Você nunca viu um Atari rosa, você nunca viu um Nintendinho, um Master System, um Mega Drive. Mas quem disse que só mulher gosta de rosa? O homem também gosta de rosa. Aposto que se tivesse feito antes, mesmo com as mulheres não tão integradas no assunto, um monte de homem tinha comprado. É, eu conheço um carinha que ele é fanático por rosa. A letra do MSN dele é rosa, a bateria dele tem uma peça rosa, porque eu acho que ele ficou com medo de fazer a bateria inteira. Tem que ver se ele é um carinha mesmo. É. Ele só sai com a mulher se ela tiver alguma coisa rosa. Não, aí ele põe a cueca rosa. É que ela não entendeu. É. Não, vou consertar. Você já sabe que isso vai ficar fora. Eu vou cortar isso, né? Não, eu vou consertar. É a gengiva? Nós temos um amigo que é assim, sabia? O quê? Se a mulher tiver a gengiva escura, ele não sai com ela. Quem é esse? Sério? Mas é a gengiva mesmo? É. Ah, é, porque senão... Não, porque ele fala que a gengiva é da mesma cor de outras partes. De todas as outras partes. Que teoria toda. Então. Não, mas eu já comprovei isso. Não no total, assim, mas em filme. Então agora quando eu tiver que dar risada, eu vou ter que dar risada. Não, eu não reparo em porque mulheres compromissadas. Não, não tô falando pra você, ô tosco. Tô falando no geral, porque isso eu não sabia, por exemplo. Não, mas isso é uma coisa só entre nós, pervertidos. Você pode ter certeza que não vai vazar. Quer dizer, agora que pode, vai vazar. Só vai ver neguinho vendo se a menina tem a gengiva rosa. É, as meninas vão começar a passar blush na gengiva. É. Não, teve uma vez, cara, que eu tava na padaria, tava passando Casos de Família. Passa no SBT. É novela? Não, é um. Sabe aquele programa da Marcia Goldschmidt lá? Só que é mais decente. É a ópera brasileira. É. Mais ou menos. Que tava falando disso. Aí teve um. Joguei? É, a mulher que reclamou que às vezes ela chamava o cara pra fazer alguma coisa e ele tava jogando videogame e não ia. Aí olha a explicação dele. Não, é que, assim, no jogo tem os save points. Aí a gente tava jogando, sempre tem um save point perto. Mas quando a mulher chama pra fazer alguma coisa, nunca tem um save point. Mas isso é verdade. Aí eu vou ter que ficar jogando até salvar, senão eu vou perder o que eu já fiz. Isso é verdade. É, mas agora eu já sei que aquele joguinho não tem, né? O Prince of Persia é só dar pausa e salvar. O dia que estiver jogando aquele, não tem desculpa. Prince of Persia, Metal Gear... Isso vai falando que assim as meninas aprendem. É, as mulheres elas têm que se inteirar do mundo dos videogames por isso também, que é uma vantagem delas, né? Mas assim... É, tem que se inteirar pra usar isso pra seu próprio benefício. Exato. Mas uma das piores discussões que eu tive foi por isso. Porque eu estava salvando o Guitar Hero e minha mulher chegou, queria ver a novela. Peraí, falta 3 minutos pra acabar a música. E lá... Acabou a música, salvei, desliguei. A mulher ficou puta que perdeu o começo da novela. Mas às vezes o começo da novela é o mais importante, porque sempre o último capítulo... Não, você pode assistir só de sábado que você não vai perder nada. Não, porque assim, no último capítulo acontece aquela coisa, pã, aí para, acaba. Então, aí vai começar no comecinho, entendeu? Não, o começo você podia da ter novela... dado, tá vendo? Você não foi compreensível. Ter dado pause, deixado ela ver o começo da novela. Ah, quando entrasse o comercial, você terminava, era só 3 minutinhos. Não existe pause no Guitar Hero? Você está empolgado. Acho que existe. Você está no meio lá, seria um coito interrompido. Aí você priorizou o videogame, entendeu? Eu concordo com ela. Não, porque o começo de toda a novela tá repetindo o final da outra. Depois que dá propaganda... É, dá uma reca... Não. Isso daí aí vai mostrar é... a cena. Há 10 anos atrás era assim. Ah, tá. Que ele mostrava a cena do próximo capítulo. Hoje ele já não tem mais isso, alimenta tudo. Ah, é? É. Eu pensava que era assim, ó. Mas é aquela coisa que eu já falei, se assistir só de sábado você não vai perder nada. E a maioria das mulheres compram revistinha e já sabe tudo o que acontecer e o que vai acontecer. É, ali na internet. Não, é... não... As realmente viciadas em novela. Entendi. Sacou? É a pauta delas pra conversar com as amigas do serviço todo. Então não tem jeito. É, mas tem um monte de cara que sabe mais que as mulheres, viu, de novela. Você começa a falar de novela, só vê neguinho dando palpite. São esses caras que gostam de pornô de lésbica. A única coisa de televisão que eu converso assim é Lost. É um assunto que a gente não conversa porque eu não assisto Lost, eu não gosto. Não gosta não, você nunca assistiu. Eu já peguei pra ver. Não... Ah, pegou no meio da terceira temporada. Você vai gostar pra cacete assim. Tem que ver desde o começo? É lógico. Não é que nem Friends, que você assistiu um episódio sozinho e vai fazer. É sentido. Isso que é seriado bom, rapaz. Seriado que você vê um teco, voltou. Eu tô assistindo seriado agora que é ótimo. Chama How I Met Your Mom. Como eu encontrei sua mãe. E tem um cara lá que é machista, ele é meu novo ídolo. Ele é o Barney. Vou até colocar um videozinho dele aí, porque o cara é foda. Você sabe que se descobrir essa identidade, você vai ser linchado, né? Por isso que nós temos vários codinomes. É, a gente coloca o Orkut dele aí no site, não? É. Eu já não cato ninguém mesmo. Continuando a reflexão gameloffica, mulherlófica. É, tem aqueles joguinhos que agradam as mulheres também, né? É, sabe um jogo que eu pensei que agradava a mulher e não agrada? Katamari Damacy. Ah, é verdade. É verdade, eu não gosto. Ah, é muito chato. Eu falei, ah, esse jogo você vai gostar. Eu vejo esse jogo, mesmo esse jogo pra mulher. Nenhuma mulher que eu apresentei gostou. Eu achei muito animal. Chato. E o jogo, é que o jogo é colorido, tem musiquinha animada. E é simples pra jogar? É simples pra jogar. Não tô entendendo. Porque a gente imagina assim. Não, a mulher, não é que ela não gosta do videogame porque é complexo, gente. Não é. É que assim, tem jogo que quem tá acostumado a jogar sempre vai ter muito mais facilidade pra jogar. Às vezes nem futebol. Por que você não gosta de jogo de futebol? Porque é chato. Não é, você acha complicado chato. Jogar? Não, a minha irmã, ela não gosta porque ela fala que é muito botão, que ela não decora. Ela fala, às vezes ela até via eu jogando, assim, eu mas ela não... Não gosto nem de ver jogando. É chato. Eu gosto de futebol, de assistir na TV futebol de verdade. Mas jogo de futebol, de videogame, é chato. Mulher seria um jogador mais arcade, praticamente. É aquele lá que você vai jogar a corrida, que nem você no fliperama lá, põe a fichinha, faz a corridinha e acabou. A mulher não se envolve tanto no jogo que nem o homem. De modo geral, né? Ela não quer saber a história do jogo. Se bem que se for Crash... Quando foi Metal Gear 3, eu jogava, minha irmã ficava sentada do lado assistindo. Uma puta história, né, Metal Gear? Não, sim, mas tô falando de jogar. Não, ela não jogava. Então, ela tinha interesse em jogar? Não. Então, Metal Gear é um jogo que é um filme, praticamente. É. Que nem você jogar também o... Chega a ter Resident, cena de 10 minutos. É, mas ainda é mais cinematográfico ainda. É. Tem uma puta história. Se você for ver a história padrão do Resident, é filme de sessão da tarde, né? É, cine trash. Ah, não chega a ser trash, né? Não. Depende, qual que é o padrão de trash dele? Ah, que nem Resident Evil 4. O cara sequestra uma filha do presidente, você tem que achar ela e você vai enfrentar uma vila e um monte de bicho. Na Espanha. Isso é trash. Não, trash, o que faz o filme trash é ele ter efeito mal feito, ele ter uma filmagem tosca. O trash é isso. Não, eu tô falando, no cine trash não passava só isso. Ah, tá, passava cine trash. Passava, falei cine trash. Trash no sentido cine trash, tá. Esclarecemos uma coisa aqui. Que nem, mulher gosta de Crash. Mas Crash é um jogo casual. É. Você sabe a história do Crash? Não. Então. Não, a história do Crash é que nem a história do Mario, assim. A história do Mario é sempre salvar a princesa Peach. O que vai mudar é o contexto. O Crash é a mesma coisa, você tem que... Era o amigo dele que tinha que resgatar no primeiro, não era? Na verdade, eu não sei nem a história, eu acho legal jogar. Então, o jogo é bacana, que jogar Mario muita mulher gosta. É, eu gosto. Mas a mulher, ela não se envolve tanto no jogo. Mario 2D, né? Mario é, o 2D. Galaxy, por exemplo, já não... Você não vai ver uma mulher que... Nenhum recorde no mundo de Mario lá, que foi uma mulher que quebrou. Tempo de salvar Mario. Não sei se ela for coreana e bissexual. Que do resto é difícil, rapaz. Devem existir aquelas mulheres que gostam e tal, né? Tem um e-mail de contato aí embaixo. Isso é pra cortar, mano? É. Depende de quem vai ouvir. É. Não, eu tô falando mulheres que gostam de videogame e se aprofundam e tal. Apesar que essas mulheres, não, corta o que eu disse, porque essas mulheres, elas não estão no padrão, ai meu Deus, não estão no padrão chincoio de qualidade. É porque devem ser, não, não vou nem falar, deixa pra lá. Devem ser vários cabais nessa hora, tá? Coronga. Gorda. Eita. Como é que é isso? Se você não se encaixa nessas categorias, pode mandar e-mail com foto. Então, só que aí se ela for... Porque, assim, tem cara que troca a mulher pelo videogame. É. Se ela for desse naipe, não vai rolar nada. Vocês vão ficar... É, vai deixar você de lado pra ficar jogando videogame. É, pra jogar... Não, amor, não, peraí. Pera salvando, aí, tô salvando. Save point aqui, peraí. É. Não, mas depende da situação, né? Porque você tem que ver... Ah, aí. Você quer jogar no cooperativo com ela. Exato. Se você tiver, não, mas você tem que ver... Você ainda tá ferrado. Existem fatos. Mulher, ela só fica de TPM quando sai um jogo novo. Quando você tá jogando o negócio, você tá pra salvar. E aí? Você só se fode, rapaz. Não tem. Aí você tem que aturar a mulher, tem que perder o seu jogo. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Aí eu ia falar uma coisa agora. Fala, porra! Deixa eu pensar. É melhor você guardar pra você. É melhor falar que essas são as melhores partes do podcast. Ah, só uma reflexão. Pra quê? Pra você. Pra ela vir e te tocar pra fora, porque é o que ela quer, acabou. Porque TPM é isso praticamente, né? E existem relatos que TPM é psicológico. TPM é psicológico. Queria ver o homem de TPM. Porque assim, eles já têm. Mas eu queria ver eles com aquela dorzinha. Mijando sangue. Mijando sangue. Nossa, temos amigos que já mijaram sangue. Oh, horrível. Um absorvente pra homem ia ser estranho, né? Ia ser igual nosso amigo que ficou com pedra no rim e teve que enfiar um negócio da grossura de um cigarro na uretra. Foi ele, foi um amigo dele. Foi que tem que fazer a cirurgia. E falou que eles botam um dreno, né? Se faz a cirurgia e bota um dreno. E o dreno vai na uretra e é na grossura e no cigarro. E ele tava contando pra tirar. Ele falou que o médico chegou assim, tipo, ó, é o seguinte, não tem como alisar muito. Puxou. Quem terminou de falar... E ele caiu pra trás na mesma hora. Sentiu mulher. Horrível, credo. É, porque quando coloca ele tá anestesiado, né? Agora pra tirar. Então, homem, qualquer dorzinha de cabeça já fica de mau humor, já fica tudo emburrado de bico, não sei o quê. Eu não tenho dor de cabeça. Qualquer agora a mulher. Não sabe a intensidade, qual que tá. Qual que com fome, né? Com fome, o cara já fica estressado. Imagina com dor de cólica. Fica estressado com sono. Ah, mas aí, imagina. É uma coisa balanceada, entendeu? A mulher fica grávida, mas não tem que prestar exército. Ah, nossa, que comparação. Nossa, não, você tá querendo apanhar mesmo. Não é obrigatório. Você conhece alguém que serviu o exército sem ter sido voluntário? Não, mas tô falando. A mulher é obrigatória servir exército? Nem o homem, só homem é obrigatório se apresentar só. Então, você tem que se apresentar, você tem que acordar às 4 horas da manhã e a mulher não tem. Em dois dias na vida você tem mulher que acordar às 4 horas da manhã. Pra mim foi 6 dias. Pra se apresentar e pra jogar a bandeira. Tá bom, defensor? Ou seja, homem é mole. Depende da situação. Se for Stallone, o Rambo ele é duro na queda. Bruce Willis, duro de matar. Falou? Ah, sim. Essas são as inspirações de todo o estereótipo homófilo que nós temos. Homófilo foi estranho. É. Machófilo. O foda do ófilo é que parece negócio que você tem medo, né? Como é que é? Medo. É, tipo... Fobia? É, de fobia. Fobia, você é, tipo... Homofóbico. Homofóbico é que tem medo de viado. É. Apesar que qualquer homem que vá no shopping Free Caneca se torna homofóbico. É, se torna não. Se foi, já sabe o que vai encontrar lá. Não, mas existem vários tipos de homens homo. Tem aqueles que estão numa boa... E tem aqueles que te seguem quando você vai no banheiro. Mas você sabe que o homem percebe qual que... Você sabe que os gays, eles sacam quem é que mas curte. Tem gay que é filha da puta então, também. Então se foi atrás... Tem gays que são... Que eles querem ser conversores. Eu chego a ser um conversor que o meu sonho ainda é converter uma sapata. O bom de converter a sapata é que ela deve ter uma amiga. Aí deve rolar o sanduíche. Tá muito preconceituoso o nosso pai. Videogame tá assim. cadê? Não, ah, vamos falar do videogame. O meu sonho no relacionamento, sim, é a mulher jogar de tudo comigo, sacou? Isso não é sonho, isso é fantasia. É fantasia. É um Dirty Dancing Game Loft. É, só aquele videozinho que você falou lá que... É, temos um videozinho nós estamos colocando aí que tem uma playmate, né? Explicando como fazer para você trazer a sua namorada para o mundo dos games. Na real, o vídeo é uma propaganda de todos os consoles pra você comprar, né? É. Que ela ensina numa ordem que você tem que ter todos os videogames, né? É. E você tem que ver o detalhe, ela é uma Playmate. Logo, ela está sendo paga pra isso. Logo, vem aquela reflexão. Ah, essa é uma boa opção, pagar. Pagar, isso. Aí a gente entra naquele quesito lá, que amigo nosso que falava pra mãe assim, a mãe chegava pra ele, e aí, filho? Não, ela não falava assim, filho. Pô, filhinho, você não vai arranjar uma namorada? Que namorada, mãe? Meu negócio é puta. Aí vai nessa... Aí entra nesse quesito. Ela está sendo paga pra fazer isso. Isso é uma coisa irreal, rapá. É muito raro você conseguir. Principalmente uma Playmate. Se você conseguir uma Playmate que gosta de videogame sem ser paga... Aí você pode morrer depois, né? Depois você salvar tudo que tem... Aí você morre em paz. Porque depois... O que, que tem depois disso? Outro jogo. Sempre vai estar saindo coisa nova. Não é melhor a gente falar de jogos que mulheres gostam? Não, sim, vamos lá. Agora, vamos, esse vídeo fala assim. É jogos que as mulheres gostam, só que os homens que estão falando. É, ele fala pra começar com o Wii. Aí começa com o quê? Seja sucinto, poder da síntese. O vídeo tá lá pra todo mundo assistir, isso. Então resuma. O resumo, vai, essa nova geração. Pra gente conquistar essa parte game love de uma fêmea, nós temos que começar com o Wii. O Wii que é um videogame mais criançal. Casual. É criançal mesmo, rapaz. Não, ele é mais dinâmico. Não, mas ele é mais dinâmico e tal, mas ele é uma coisa mais pra criança. Não. Mas não tem muito jogo de 18 anos e tal. É isso que eu tô querendo isso dizer. Isso não quer dizer que o jogo é pra adulto. Que é aquele negócio, ó, o casual e tal. As meninas gostam de jogar o Mario, lá de Barbie, o caramba, mas isso aí é de fase pra ter a... Ah, eu acho que mulher não gosta. Não, mulher não, mas menina gosta, ah, entendeu? É, tipo, o sobrinho lá tem o PlayStation, aí ele tem uma irmãzinha, e ela quer um joguinho pra ela. Ela vai lá comprar um joguinho, vê o joguinho da Moranguinho. Ela vai querer o jogo da Moranguinho, por mais que seja um Crash com a Moranguinho, entendeu? Entendeu. Mas isso é uma fase, que nem o homem também tem fase de jogar Crash Bandico e depois ele cresce, joga Resident Evil, joga Metal Gear, essas coisas. É esse paralelo que eu tô fazendo. Agora, começar com o Wii, por quê? Não pense nisso falicamente, porque tem que chacoalhar o controle. Que pariu, só pra você resumir, hein? Já tá 5 minutos, nem começou. Continuando falando desse vídeo aí, né? Ainda? O que você achou do vídeo, doutora? Dos joguinhos do vídeo. Você acha que aquela rotina de joguinhos iria te interessar a jogar? Ah, sim. Rock Band é legal. Do Mario Kart. Aquela sequência lá é legal. Eu aprovo. Você aprova? O Prince of Persia, eu não concordo muito, não. É, o Prince of Persia é esquisito. Assim. O puzzle, toda mulher gosta de puzzle. Todo mundo gosta de puzzle. Eu não gosto de jogo igual o Prince of Persia. Então. Porque é chato. Eu acho que a maioria das mulheres não gosta. Porque é aqueles jogos que tem historinha. Inclusive, eu tenho uma amiga que puxou o assunto comigo. E aí ela falou que um dos motivos de briga do namoro dela, o maior motivo é o videogame. Que o namorado passa a noite jogando videogame. E aí eu disse que não é um motivo de briga pra mim, porque quando eu chego, meu namorado costuma parar. Mas, tipo, eles moram juntos? Não, eles não moram juntos. Mas de vez em quando ela dorme na casa dele e tal. E aí então, ele joga videogame a noite toda. Olha que legal. Pergunta se ele joga RPG. Pergunta se ele tem ejaculação precoce. Não, e aí, assim, os jogos que ela falou são os jogos... Os jogos que ela falou são os jogos que ele joga, né? Ela se irrita profundamente com isso, quando a maioria das mulheres... Não, mas assim, eu também me irritaria se ele ficasse a noite inteira jogando videogame. É, rolar essa troca aí não é justo também, né? É, tem que rolar uma troca de gostos e de favores. Será que dá, tem algum jogo que dá pra jogar ao mesmo tempo que você dorme com a mulher? Nossa. Daí só no passinho Coca-Cola do Rockabilly. É, e dá. Principalmente o Wii. Também o Wii. Tem aquele vídeo lá que não podemos colocar, né? Do cara jogando Guitar Hero. Por quê? Pornográfico? Exato. Como eu pode ser pornográfico? Eu não vi que o cara tá jogando Guitar Hero, aí a mina baixa as calças dele e rola um. Ah, então tá bom. Adianta muito não colocar e você fica falando. É. Nosso site não é voltado pra esse tipo de mídia, entendeu? Ah, entendi. Nós estamos falando que existe porque nós não somos alienados, como eu gosto de falar. Entendi. Certo? Assim, mas você nem gosta desse tipo de coisa, né? Tá eu, bom, não, eu não tive essa experiência ainda, sabe? Com videogame eu não tive. Não, eu não tá falei da experiência. Vídeos, ah, tá. Meu Deus do céu. Tá bom, vai, vamos continuar a história da minha amiga. Mas aonde que eu parei? Por que que eu ia falar que eu falei dela? Porque no caso dela, ela se irritava muito porque o namorado praticamente trocou ela por inteiro do videogame da parte à noite. Ah, inclusive tá, que ela ia dormir na casa dele. É, e ela não gosta de... Ah, é por isso que eu ia falar. Porque ela disse que não gosta desses joguinhos que tem história. Tipo Prince of Persia, aquele God of War, né, também. Metal Gear Solid. Ah, a história do God of War é melhor do que muito filme. Não, então, assim, é legal, mas eu acho que cai naquilo que ele falou. Que assim, mulher, como é que é, jogador, não consegue se prender na história do jogo. Ela gosta de jogar aquela coisinha rápida e acabou. É isso mesmo. É, até porque mulher tem muito mais coisa pra fazer, né? Ah, sim. Lavar, jogando, passar roupa, cozinhar, lavar louça. Ah, mas agora você quer apanhar mesmo, né? No... É, sonha. É só você pegar, ó. Passa a novela das 6, das 7, Big Brother, mais de 3 horas. Quem disse que eu fico assistindo novela? Não, tô falando você, mas tô falando que se nós fazermos um catadão aí, você pode ter certeza que muitas mulheres perdem tempo com isso. Tá bom? Vocês estão me irritando. É que você é uma profissional na área e você trabalha. Para participar do jogo e ficam me irritando. Do jogo não. Do negócio, é esse negócio. Estamos deixando a doutora irritada. Doutora, por favor, você está praticamente passando uma consulta para nós. Ah, entendi. Entendeu? Então eu vou condicionar vocês. Vou fazer um vídeo oposto. Como fazer. Ah, legal! Vou fazer um vídeo. Como fazer homens odiar videogames. Aí eu vou fazer um estudo mais aprofundado dentro do comportamentalismo. Eu consigo, hein? Será que você consegue? Uhum. Eu acho que homem só vai odiar videogame, deixa eu ver. Se no jogo só tiver homem de sunguinha lá, lambendo o sovaco do outro. É, pra, eu tenho que descobrir o que que o Vivard, né? O Vivard? O que que ele repudia, assim, pra eu associar, entendeu? Eu vou associando aos poucos até ele. É, tipo, eu acho que ele repudiasse se saísse um Rock Band do Calypso. Boa, é uma boa ideia. Eu acho que do Los Hermanos seria pior. Nossa. Pra mim tá no mesmo saco. Isso porque ele vai deixar do Radiohead. E Los Hermanos vai... É, mas eu já falei que eu vou levar o meu iPod e vou ficar de costas com os dedos do meio apontados para o palco. Vai nada, daqui a pouco vai estar cantando Ana Júlia. Eles não tocam essa música. Eu falei pra ele hoje isso daí, que a melhor música deles é a Ana Júlia. Você vai sair gostando do show, isso que é o pior. Vou nada. Eu tô com dúvida se eu vou gostar do Radiohead. Caraca, fica Radiohead duas é horas. Legal. É legal, mas não sei se eu tenho paciência pra ficar duas horas ouvindo o Radiohead. É só levar uma cadeirinha de praia, mano. Vamos pegar o relacionamento. Eu fiz pesquisas sobre relacionamentos. Puta que pariu. Que medo. Certo? Porque suas pesquisas eu acredito que são todas tendenciosas. Eu escrevi no Orkut, certo? Comunidades. Eu escrevi namorada, videogame, mulher, videogame. E peguei as de maiores membros. Vejam só. Temos a comunidade aqui, ó. Mulher também joga videogame. 238 membros, certo? Girl Power, não sei o que, lá das quantas. Aí nessa comunidade tinha os jogos que as mulheres gostavam de jogar, assim? Não, só tinha um monte de mulher, umas menininhas que devem ter clicado lá pra agradar a namorada. Porque tem uma outra comunidade que chama Mulher Safada Igual Videogame. Tem bem mais membros. Tem bem mais. E assim, é feminino essa comunidade? Não, a descrição dessa comunidade é o seguinte: essa comunidade é pra quem acha que mulher safada não presta. A mulher safada é que nem um videogame, porque você só serve pra passar o tempo e se divertir. Que absurdo. Certo? E temos outras comunidades que é tipo videogame e mulher pelada. 309 membros. Já é mais do que a mulher que também joga videogame. Mas aí, certo? Não é de mulher, né? Não, não é de mulher, mas é relacionado a isso. E temos Uma namorada que joga em videogame. 1892 membros. Tá vendo? Bastante. Tá vendo? Você vê como é um quesito que as mulheres precisam correr atrás pra pôr no seu currículo junto com lavar, passar, sacou? Não esquece que no currículo do homem hoje em dia também tem que ter isso, viu? Lavar, passar, cozinhar. Tá? Sim. Não, passar não tá incluso, não. Tá sim. Passar lavar só banheiro. Se for o bife na frigideira e olha lá. É, lavar louça é importante. Lavar louça é limpar fogão, lavar banheiro. É uma coisa que a gente acaba tendo que fazer, mas não tá dentro, sacou? Tá dentro sim. Essas são tarefas do lar. Do lar. Alô? Olha, você tem sorte que eu sou uma pessoa educada. Tá vendo? Ela já falou que é uma pessoa educada, não é uma mulher do lar. É diferente. É diferente. Porque a mulher do lar faz o quê? Lava louça, quebra prato, grita. Exato. Mulher de lar, ela vai mexer com tudo que tem no lar e fuder tudo, né? Não, isso aqui é só pra dar um exemplo de que a comunidade relacionada à mulher videogame, aqui a mulher pode estar dentro, é a que tem menos gente. E deve ter homem no meio também, né? É, e deve então, ter homem. Então, sabe qual que é o problema? O problema é que o homem pensa que a mulher vai ficar 2 horas na frente de um videogame, assim. 2 horas chutando baixo. Não, porque nem eu fico. É, não precisa ser 2 horas. Você não fica, mas tem cara que fica o dia inteiro. Tem cara que fica a noite inteira. Então, aí, principalmente esses jogadores de RPG. Então. Exato. Não, a questão é essa, a mulher até pode jogar um joguinho, outro, várias vira e mexe a gente joga alguma coisa, assim. Mas agora ficar viciado em videogame é diferente. É, mulher é mais diferente. Todos os amigos que tem, e amigas que eu conheci também, que o namorado jogava RPG, o negócio não andava. Era o momento da soneca pra mulher. Eita. É uma situação, você tem sorte que o seu agregado não gosta de RPG. Agregado. E ele também tem sorte, que senão ele estaria sem agregada, né? Tá vendo? Esse já é um quesito. Mas ele gosta de umas coisas lá que é 10 dias pra salvar, viu? Eu já vou te avisando que é mês, tá? Então, tá vendo? É falta de negociar. Assim, vamos supor, tem que negociar. Ó, você tem 3 horas pra jogar videogame. Não, sim. Ele tem que negociar e tem que compartilhar os gostos, certo? Gosto? Como assim? Não é aquele negócio de impor. Você nunca impõe pra mulher, você joga isso e acabou, se não morra. Que minha mulher não chega pra você e fala: vem assistir essa novela comigo, senão eu vou te capar quando você estiver dormindo. Essa é boa, né? Entendeu? Não, você faz um agradinho. É, tem que rolar isso social. A pessoa já tá assistindo. Depende, né? Aí tem que ter força do mal. Força do mal. Que nem essa ameaça que eu dei, né? Ah, quando eu assisto novela, geralmente eu durmo. Não, mas diz aí, se essa mulher chegar pra você e jogar essa ameaça aí, você não vai ficar com medo? Mas você precisa assistir a novela? Exato. Ah, assistir? Eu acho que só ficando do lado, quietinho, já tá bom demais. Vai dormir e perder os bagos, rapaz. Não, durmo na frente da televisão. Ah, mas aí já era. Aí pior ainda, aí vai o canudo junto. Por isso que a gente tem que compartilhar os gostos, entendeu? A gente não pode pegar e falar: ó, você tem que ver, você tem que ver, gostar disso. Mas é aquele negócio de qualquer relacionamento de compartilhar. Então, a relação humana é difícil. Porque assim, você vai morar com uma pessoa, tem um monte de outras coisas que você não gosta, que a pessoa faz que você não gosta. Não é só jogar videogame. Exato. Videogame é uma área disso tudo. A questão é que vocês exageram no videogame. Uma pessoa inflexível. Tanto pra não gostar do que você gosta, quanto pra não se separar do que ela gosta. Experiência própria. É, eu tive uma experiência própria que você conheceu disso. Ah, sei. Isso te traumatizou. Eu sinto que isso te traumatizou. Isso me traumatizou. Assim, porque você sabe, né? Assim, quando a pessoa tem um problema. Não, o negócio traumatizou ele mesmo, assim, forte. Eu entendo. Não, eu acho que você precisa resolver isso. Terapia é um bom lugar. Não, eu estou fazendo terapia com a minha doutora Lilo aqui. Começando. Terapia. Hoje é a nossa primeira sessão e estamos transmitindo lá no podcast, na real, certo? É, a primeira sessão ao vivo com um convidado ainda, né? É. Na real, a gente enganou ela aqui falando que era uma consulta gravada, mas ela vai ser o nosso podcast. O Vivaldo está me acompanhando aqui. Ele é o observador. Ele é vai observador. Que você tem um surto, ele exato. Consegue vai me proteger. Vai que eu começo a babar aqui. Entendi. Que eu já tive vários relacionamentos, não foi só um, que era esse negócio. É isso e acabou. Entendi. Ele não pode existir isso no relacionamento. Então, mas por que você atrai esse tipo de pessoa, né? Porque você gosta desse tipo de personalidade, assim, personalidade forte, incisiva, né? Sim, eu gosto de pessoas de personalidade. Então, aí fica difícil, mas né? Mas eu não gosto de pessoas de personalidade forte e mutável. Que nem eu tenho os meus gostos, eu mostro pra pessoa, gostou ou não gostou, eu não vou ficar forçando chuteando também. Mas tem que ter o meio a meio ali, né? Teve um relacionamento que a minha mãe não gostava de filme de terror nem fudendo. E eu faço coleção de filme de terror. Aí, pô, vamos ver um filminho. Saiu novo aí do César Romero. Tazar Romero, Tazar Romero, Tazar, Tazar, Tazar Romero, tô querendo ver e tal. Mané! César Romero, tá louco? Jorge Romero. César Romero é o Coringa do Batman dos anos 60. Exato. Porra, essa daí era pros leitores identificar, mano. Essa foi do propósito. Boa saída, né? Eu já falei que não erro. Ainda mais uma coisa dessas. Eu tenho coleção de filme zumbi, pô. Tem uma camiseta do Jorge Romero. Pois é. Tá vendo? Mas, por exemplo, ó, filme de terror é igual canjica pra quem não gosta. Você vai forçar a pessoa a comer canjica? Não, não tô falando forçar a comer. Tipo, eu odeio filme baseado em livro. Mas come só um pouquinho pra me agradar. Assim, não, baseado nesses livros. Clube da Luta é baseado em livro. Não, baseado em livros de menino. De menina? Eu odeio O Senhor dos Anéis, eu odeio... Ixi. Livro de menino, você tá louco? É, ah, lá, vai começar a abrir. Crepúsculo, que saiu agora. É verdade, Crepúsculo, só mulher e piada gosta. Mas diz que é bonito o filme. Harry Potter é pra criança. Não, então, sabe o que aconteceu desse negócio? Todo mundo que gostava de Harry Potter... cresceu um pouquinho e agora começou a gostar de Crepúsculo. E agora vai ter Crepúsculo até o 10. Que são todas essas meninas evoluídas. Mas vai ter. É, vai ter. Depois elas vão começar a comprar livro da Zíbia e vai morrer, entendeu? A ordem é essa. Mas eu só tô dando um exemplo, porque é uma categoria de filme. Você que eu não quanto, suporto. O, mas eu quão assisto. Machista você é? Eu não gosto de filme de menininha. Eu tô falando que eu não gosto, nossa. Mas se ela chegar pra mim, ó, saiu aqui o um filme novo, saiu esse Crepúsculo que eu vi livro, caralho. Eu vou no cinema ver numa boa. Então, mas ó, ó a falar, diferença. Não vou ver essa porra porque eu tenho medo. Eu não vou ver essa então, porra. Então, é diferente. Ó, é isso que você não tá entendendo. Você vê um filme de romance, por mais chato que seja, você consegue ver, porque vai, vamos fazer um esforcinho pra... Agora, quando você tem medo, por exemplo, tem pacientes minhas que se assistiram um filme de terror, não dorme à noite, entendeu? Passa um mês dormindo de luz acesa. Entendeu? Então a pessoa tem que evitar mesmo. Não é que é só porque eu não gosto. É porque eu encaro é isso forte. Como uma questão também da pessoa ter novos conhecimentos. Eu, quando era criança, eu assisti o Cine Trash, aí passou lá o Mestre dos Brinquedos. Eu trancava meus brinquedos no guarda-roupa, de medo que eles iam me matar à noite. Conhecimento. Tá. Entendeu? Mas hoje eu consigo assistir de boa, faço coleção disso. Se eu achar os bonequinhos lá do filme pra comprar, eu vou comprar. Não, mas você não. Eu acho que o problema não é porque você tem medo, é porque você não gosta. Não, não é porque não gosta. Porque o. Tem medo e assiste. Ó, a questão, se é pra ficar, a questão se é pra pessoa que a gente ficar levantou. Doente... Eu acho que é uma coisa de compartilhar, entendeu? Que nem a gente voltou, né? A gente tá falando de categorias de filme. O videogame a gente tá comparando bastante com novela e videogame, certo? É aquela historinha. Se o homem pegar e sentar uma horinha pra ver a novela lá, passar aquela horinha de chutação de saco lá, a mulher pode ter uma horinha de... O que seria equivalente a uma chutação de saco? Uma porrada no peito, que fala? Beliscão no peito. Ah, tá. Não, beliscão no peito eu já gosto. Não, depende do beliscão. É, depende da hora do beliscão. Eu tô falando, né? Beliscão tipo de bombeiro pra reanimar. Não, tem umas que gostam, rapaz. Olha o tipo de mulher que ele anda catando. Não, que você sabe, né? Que você põe um de resgate quando a pessoa tá meio lá querendo desmaiar. Homem, eles dão um beliscão no saco e mulher no peito. É mesmo? É. Procedimento padrão do SAMU, rapaz. E se não rolar o beliscão, vai rolar mordida. Perto, né? É, aí não rola. Não. É uma categoria, é o que a gente tá fazendo paralelo. Tem que haver esse negócio. Então, mas esse seu pensamento é muito machista. Não é machista. Se a gente ficar falando só disso, vai ter 50 episódios. Não, mas de exemplos. É aquele negócio, é o conhecimento. Se toda mulher parar pra jogar uma horinha pra conhecer o jogo, pra ver os jogos tem 500 categorias, são que nem filme. Vai ter um que a mulher vai gostar. E ela, pra não passar por esse perrengue, pra falar eu odeio videogame, não sei o que, pra ela compreender aquele mundo, e até pra ela saber quando o cara pode desligar, que a gente falou, né? Até pra ela ter o conhecimento pra rebater. Jogos que tem... Que dá pra salvar, que ela quer ver que a TV, pode salvar, automático. Entendeu? Pra saber se ele já passou daquela fase ou se ele tá jogando de novo pra te enganar. A mulher tem que ter esse conhecimento. Conhecimento é poder, em qualquer categoria, entendeu? Ó, oh, falou bonito agora, hein? É, até nas pornográficas. Tinha que abacalhar. É, eu não tô gostando de ser elogiado. Não, mas tudo é troca de valores. É isso que eu quero, que as mulheres que ouçam esse podcast entendam. Você acha que muita mulher ouve o podcast? Vamos começar, vai descobrir vocês agora. Vocês recebem e-mail de mulheres? Vocês já receberam? Já recebemos de um, mas não temos certeza porque não veio com foto, né? Ah, tem que vir com foto? Não, mas pra gente ter certeza que é mulher, né? Porque o que tem de homem bancando mulher na internet, né? Vai pegar uma foto no Google também. E tem, e tem uns nomes que a gente não sabe se é homem ou mulher, tipo Ariel. É, é foda, mano. É, Judy. Foda. Judy pode ser homem? É, Judy Lau. É, sei lá, ai, mano. Meu Deus do céu. É, Jack pode ser Jack homem ou Jack de Jacqueline, né? Ah, Ash. Pode. Pronto, agora vai falar de nome. Não, é. Ah, uma coisa legal, eu falei Ash, eu lembrei da Ash. É, pode mandar um italiano, mandar um e-mail, Andrea, Simone, Daniele. Não, tô falando, nome falando que eu lembrei da Ash, do Dextrinoid lá, aquela mina lá que eu pago um pau pra ela. Do quê? Da onde? Do Dextrinoid lá, desse vídeo que a gente colocou de homenagem às mulheres que jogam videogame. Ah, tá. Que filme? É um pessoal que tem um... Eles têm uma conta no YouTube, eles ficam mandando curta-metragem, assim. Eles têm um site de videogame também, americano, e eles fazem curtas com tema de jogos. Aí esse daqui teve uma semana que ele me mandou uns 20 vídeos desse povo. Eu falei, meu, você tá apaixonado por essa menina, porque ela é a principal, né? E ela joga de tudo, entendeu? Ela, se pegar o jeito que ela joga, misturar com a história, e aí com... Tô fazendo uma amalgama aqui de mulheres pra chegar no ideal, sacou? Se você tiver esse quesito, pode você mandar e-mail. Tá, vamos falar de jogos que as mulheres gostam ou tá difícil? Então, a gente tava comentando que mulher gosta muito de puzzle, que é um joguinho pra qualquer hora, qualquer lugar. Uhum. Celular, hoje em dia, puzzle adoidado. É que aí entra naquele negócio do casual, né? É, entra no negócio do casual. E uma conclusão que a gente pode ter é que mulher tá pouco se fodendo. Ó, por exemplo, o Dance Dance, ele não é um jogo casual, porque você pode salvar, não pode? Se bem que eu nunca salvei, né? Não, salvar não, você vai abrir tudo. É, né? Abrir tudo, é. É, você tem que liberar as músicas. O Dance Dance é um jogo que você demora bastante tempo pra jogar, porque você vai querer abrir um monte de coisa. É, você vai querer abrir mais. Mas você joga casualmente, você não precisa jogar que você vai se empolgar pra liberar tudo. Eita. Doutora, você gosta de jogos de luta? Não. Não. Oh. Não gosto. Fudeu. Nem quando você ganha. É, que nem a minha irmã, vamos jogar Mortal Kombat, mas não pode dar magia. Ah, eu tenho uma técnica pra fazer a mulher gostar de jogo de luta, que é você deixar ela ganhar bastante, entendeu? Não, nem quando eu gosto, sabe? Porque eu não sei os botões que tem que apertar, aí eu fico passando o dedo, sabe? Apertando todos, porque aí dá certo de vez em quando. Aí dói o dedo rapidinho. Ah, ela deve ser fera no Tekken. É. O Smash Bros. É tudo. São três botões. Smash Bros. Então. Bros. Esse aí. Como que é esse jogo aí que você falou? Tekken. É. Esse é fácil, não é? Tudo que você aperta é. Ah, então. Esse é um jogo sozinho. Esse aí é legal. Esse é um jogo que quem não sabe jogar joga melhor do que quem sabe. É. Ah, entendi. Entendeu? É um jogo interessante. Quem costuma jogar, que joga contra o computador pra salvar e tal. E começa a aprender os golpes certinho. É, você tem que aprender os golpes, porque se você for na porra louquice, você não ganha dos caras. Tem que ter uma certa estratégia. Esses caras, quando vão jogar com quem não sabe, perde. Ah, que legal. O pessoal amassa o controle lá e. Que aperta tudo igual eu, faço isso. Mas aí dói rápido o dedo, por isso que é um jogo que eu não jogo. Mas ele tem uma técnica pra segurar o controle. Temos que ensinar essa técnica, doutora. Aí, dor no dedo, tá vendo? Isso é uma das coisas que as mulheres reclamam também. Ai, vamos parar que tá doendo meu braço. É essa vaidade, entendeu? É, dói o braço o Guitar Hero, por causa da guitarra. Então. Que de você ficar apertando as cores. Aquilo ali dói você o dedo. Você tem que tocar a guitarra de verdade pra você ver o que é doer a mão esquerda. É mesmo? A gente tem que entender que mulheres são seres mais sensíveis, né? De novo, né? Só que o homem tem medo de injeção. Eu quero ver um homem parir ainda. Tô pra ver. Bom, se for cesárea, beleza. Se for sair pelo canal, sensível, né? É. Vai ser lindo. Aí é foda. Eu sei pela bunda, você passa, né? Aí um dreno da largura de um cigarro. Já... Nossa, essas coisas é horrível, mano. Apesar que os piores vídeos de coisa na bunda é de homem, né? Sei, daí com você. Ai, mandaram um site chamar .com. Você clica, tem um cara sentando num copo. Que nojo. É, deve ser nojo se ele usar o copo depois, né? Você já viu aquela propaganda? Eu acho que não é do KY, né? É um concorrente do KY, que é uma foto. É legal. É uma doca, assim. Ah, tá. É, Que aí tem aquelas mas paradas. Mas é uma mina, de, né? É, tem aquelas paradas de amarrar navio assim, e a mina tá sentada onde estaria um. Isso. É o tamanho dela. É. Não, isso é mais barato, vale a pena. Jogos que você gosta. Falei do Dance. Ah, o Burnout. A Burnout é aquele motivo, né? Burnout é a realização da mulher, né? Porque você tem que bater. Mas o de luta também tem que bater. Não, bater o carro. É uma coisa difícil, né? Mulher que joga jogo de corrida, assim, corrida mesmo, né? É porque o Burnout, assim, o último, ele é até um pouco mais difícil, porque você tem mais lugares pra bater, assim, nas laterais. Não justifica, não é isso? Não, mas os outros, ele é bem linear, então você não bate tanto, você só arrasta nos prédios e volta. Não, né? Mulher joga jogo de corrida pode se desestressar. Hã? Entendeu? Mulher tem aquela fama de desgraça no volante, certo? Ai, meu Deus, lá vai de novo. Você pode ver que as barbeiragens e tal, essas historinhas que a gente já conhece. Que o videogame é uma forma dela extravasar sem ficar com o carro preso no cano da guia. Tem um amigo meu que ele fala, se você viu alguém fazendo cagada, ou é mulher ou é velho. E pior é que toda vez que eu tava andando com ele, eu era mulher ou era velho. Quando não era mulher, velho. Pode reparar, já é mulher velha, então é... Eu comprei. É lógico que você tem que conquistar. Não é porque eu sou mulher, porque tem um monte de homem que se acha. É que homem, a maioria faz cagada por ser folgado. Se o cara acha que pode, ele vai e faz a merda. Nem por isso deixa de ser barbeiragem. É, não deixa de ser, mas... Então, o cara acha que sabe e faz bosta. A maioria das coisas. O cara faz a cagada pensando que tá jogando. A mulher faz a cagada porque ela é boa naquilo. Ela não precisa usar... Você quer mesmo arrumar uma mulher? Olha, isso pode ser usado contra você no futuro. O dia que você arrumar uma outra, tá gravado. Tá gravado. Não, mas isso aqui é o que eu já falei que está sendo. Mas espero que seja mantido no que eu estou. Vou te levar pra vala, viu? Aí depois só uma lambidinha no sovaco. Toma. Piadinha interna. Pelo menos. Não, piadinha interna não. Eu vou colocar um vídeo aí pra vocês entenderem. Tudo a ver com videogame. Não, mas tá vendo no assunto. Quero ver quem vai se chocar com essa parte aí, como eu me choquei. Jogos. Ah, outros jogos? É. Ah, o Guitar Hero, que é legal, mas dói os dedos. Agora você pode tocar bateria, você pode cantar. É, o Rock Band é mais legal. Mais legal porque dá pra você jogar outras coisas. O Guitar Hero não é melhor. Quero ver o que Guitar Hero Metallica vai quebrar muito pedal de bateria. Mas não com mulher jogando. É. Ou melhor. Ah, agora você vai falar que mulher não gosta de Metallica também. Não, tô falando que mulher não joga muito bateria a ponto de quebrar o pedal. Tá bom. Que vai jogar no Easy, né? Não pode falar isso não, que eu também jogo no Easy e ainda erro. Eu não jogo no Easy as coisas, eu jogo no médio. Bateria eu sorri. Eu não tenho coordenação com o pauzinho. Eu não tenho coordenação com nada. Nada roliço. Olha, não é pra, não, mas o braço de uma guitarra, ele é meio roliço. Mas ele é apertar, não é de ficar é bem mexendo, né? É, tô falando de uma guitarra de verdade. Não, eu não concordo com isso. Muitos termos fálicos nesse podcast. Mas eu ainda acredito num futuro, entendeu? Que o videogame vai estar mais presente nas vidas das pessoas, que é o que está acontecendo. Isso graças a uma companhia chamada Nintendo. Eu não acho que é só isso aí, não. Ah, mas já ajudou muito. Eu acho que a Micromole também vai. Mas a Micromole vai fazer isso por causa da Nintendo, que tá ganhando dinheiro com isso. E no futuro eu posso até arriscar que existirão as Marias. Em vez de ser gasolina, vai ser as Marias do videogame, entendeu? Nossa, viajei. Maria Save Point. Maria Save Point? Temos que fazer um termo, né? Você acha que eu tô viajando demais, doutora? Eu acho. Você acha que não chegará a esse ponto? Eu acho. Não, porque você não sai andando com o videogame debaixo do braço. Se bem que antigamente ninguém imaginava uma mulher numa rodinha fumando maconha, né? E hoje em dia você pode ver até uma rodinha de mulheres. De mulheres, é. Às vezes é uma cantada nerd, né? Você chegar pra mim, né? Quer lá em casa jogar um Xbox? Então, mas seria uma boa vingança, assim, pra você, uma vingança divina. Se arrumar uma namorada e acontecer igual no videozinho, assim, a namorada, tipo, vai a merda, vai te ajudar. Ainda mais se arrumar uma igual do videozinho, hein? É, aí você vai querer jogar outras coisas e ela vai ficar ela lá vai jogando. Querer. O game score dela vai ser maior do que o seu, né? É, ela vai mandar uma merda, eu vou ficar lá. Mas aí já eu tá posso... viajando. Esse menino, ele tá precisando de terapia mesmo, é verdade. Mas o terapia não é a solução, falou? Não, a solução é o quê? Videogame. Não, também. Videogame é um vício que tá valendo. Mas é uma coisa que atrai bem. Que atrai coisas boas. Ó, videogame pode dar tendinite. Trabalhar também. Não, pois é, pois é. Aliás, é mais só você ter tendinite então, trabalhando que jogando videogame. Não. É mais fácil você ter tendinite jogando videogame. Não. E aí chegar lá no emprego e falar assim, eu tô com LER. Olha, isso dói. Porque assim, quando você tá trabalhando no computador, você usa muito pouco o dedão. No videogame, você só usa o dedão. E quando você usa um membro que você não costuma usar muito, é muito mais, assim... Ué? Mas LER não é lesão por esforço repetitivo? É. Então... Se você não usa o dedão, você vai usar pouco lá. Eu sugerindo eu que... sei, mas por exemplo, quando você não usa muito a mão direita, certo? Não, você não, vai não, ter não, a lesão você onde usa você mais usa a mão... mais. Não, não, você vai ter a lesão onde você usa menos. Não é nada, quando começa a me doer alguma coisa, me dói a mão direita. Que é a mesma que você usa o mouse. A minha mão esquerda e o ombro esquerdo. A minha direita. Eu toco bateria, jogo tênis, jogo videogame e tal. Então não era pra ter a direita. Então, mas você usa muito. Lembra daquela teoria? Tudo que você usa muito, cresce. Tudo que você usa pouco... É o membro, é o negócio que você usa e cresce. É esse pai. Ai, a mente poluída é dose, né? Não, é mesmo tamanho. Não, a mente poluída, você que tá falando as coisas aí. Eu vou levar vocês naquele numa psicopedagoga, porque assim, o meu tema de vocês é outro. Não, pra concluir, eu acho que assim... E concluir, a gente nunca conclui nada. Eu vou concluir dessa vez, cacete. Você tá concluindo que o podcast inteiro... Eu vou concluir dessa vez. Não chegou a conclusão nenhuma. Conclui. Nesse podcast que a gente fez com uma mulher, foi o que a gente mais falou sacanagem. Caralho. Game over. Eu tô com vergonha. Tô com vergonha. Eu falei uma coisa agora que eu não estou. Ó, tá, pensa que eu sou. Pensa que eu sou uma psicóloga formada. Pode ficar à vontade, tudo que você quiser falar. Os problemas mais legais são assim, né? Assim, pô. É de médico, é de professora. Tá querendo fazer um podcast pornô? Não, porque ela tá falando do jeito que eu já ouvi antes. Tá ouvindo? Oh, eu não assisti esse filme aí, não. É, eu tô bancando aqui o Zeca Burdoada. Interessa, essa parte que você falou, eu tô bancando, tá tudo cortado já. É, o Zeca Burdoada com o, com o Dengoso, né? Que eu falo as coisas da vergonha. É. É, o Duende. O que, Duende? Dengoso não, Duende lá do... É um anão, não, porra. Anão. Um anão, Duende, é tudo igual. Não é não. É Duende, anão, elfo, é tudo a mesma bosta. Não, elfo não. Opa. Agora o fã do Senhor dos Anéis se rebelando. Inclusive, você já viu o vídeo que filmaram um duende na Argentina? Não. Era maratona. É assustador esse vídeo. Já me falaram, mas não lembro se eu vi esse vídeo. Valeu. Vou colocar aí no post. Eu acho que eu vi. Tá cagado esse vídeo. Quero ver. Não, só pra controlar a minha declaração, eu não sou machista, tá? Só que esse pode eu vou encarnar um machismo. Ah tá, isso eu vou cortar. É. Mas você põe no final. O povo ouvir depois lá os extras. É.